Aonde estão os seus olhos quando não estão em mim? Aonde estão os seus passos se não chegamos ao fim? Eu voltaria aonde te deixei. Não queria que chorasse, chorei. Queria que me perdoasse, não me perdoei. Música que você gosta de ouvir. Toca aqui no Central Sertanejo. Arrocha, arrocha, arrocha! Parceiro, já falei, não deixa eu beber que não presta, hein? Já me avisaram que hoje eu não posso beber. Dizem que ontem aprontei, mas eu não lembro de nada, não. Disseram que eu fiz de tudo, te abracei todo mundo, bebi todas e até caí no chão. Subi no palco e dancei com a banda, os seguranças já queriam me tirar. Bebi demais, só lembro de acordar na minha cama. Ah, ah, tira o copo da minha mão, senão eu regaço. Se eu encher a cara de amanhã eu não passo. Tira o copo da minha mão, senão eu regaço. Se eu encher a cara de amanhã eu não passo. Chega pra casa, Ricardo e Thiago, os gordinhos que gostam de pegar as mulheres no banheiro, hein? Aí sim, Zé Neto e Cristiano. Rapaz, o banheiro é o pior lugar do mundo. Simbora, sim! Já me avisaram que hoje eu não posso beber. Disse que ontem eu aprontei, mas eu não lembro de nada, hein? Disseram que eu fiz de tudo, que abracei todo mundo, bebi todas e até caí no chão. Subi no palco e dancei com a banda, os seguranças já queriam me tirar. Pelo amor de Deus, só lembro de acordar na minha cama. Ah, ah, tira o copo da minha mão, senão eu regaço. E se eu encher a cara de amanhã eu não passo. Tira o copo da minha mão, senão eu regaço. E se eu encher a cara de amanhã eu não passo. Tira o copo da minha mão, senão eu regaço. Se eu encher a cara de amanhã eu não passo. Tira o copo da minha mão, senão eu regaço. Se eu encher a cara de amanhã eu não passo. Tira o copo da minha mão, senão eu regaço. E se eu encher a cara de amanhã eu não passo. Tira o copo da minha mão, senão eu regaço. Se eu encher a cara de amanhã eu não passo. Valeu, Zé Ricardo e Thiago, Zé Neto e Cristiano. Vai ser bom pra cá. De volta com o Central do Sertanejo nessa quinta-feira. Pra continuar tem Léo Rodrigues, Nem Mamãe Me Acha, Zé Neto e Cristiano, De Amanhã Eu Não Passo. Antes conferimos Paula Fernandes, Cuidar Mais de Mim, Michel Teló, Nós Fazer Para Papá e Camila Castro com Meu Refúgio. Fechando a edição de hoje do Central, que fica por aqui e volta amanhã no seu final de semana, na sexta-feira, com muito mais. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.